variações, parede sem reboco, telha de amianto, abrigam dádivas, dívidas e dúvidas, aqui no canto do Espírito Santo, meu acampamento, um deserto e seus ensinamentos, onde a correnteza leva corpos, escolhe negros, afoga planos, enche os olhos de ouro e branco, um prato cheio, um posto vazio, convite luminoso em um final sombrio, caminhos que se cruzam, pessoas que se casam, a esperança morrendo, gente esperando casa, burocracia demora e a vida vai embora. Pobreza gera luto e a vida vai embora. A vida vai embora. Descaso, luz incandescente, ilumina a mesa de tecido verde que nos contamina. É a esquina que incrimina, menina mãe carregando menina. Pra cada treta que termina, mais duas se iniciam. Comunidades não se diferenciam, obra sempre por terminar. Configurações estruturais a se modificar, cada qual nem sempre no seu lugar. Muitas mãos calejadas, entre tantas mãos leves. Vidas que muito duram, outras vidas que são tão breves. Recordações, migrações e enchentes, uais, bases e oxentes. Genes que se misturam, pessoas que se devoram. Somos eu, você, nós, nosso lar, nossa gente.